O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um olho e pesa uma tonelada, tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta, na calada ela vem, refém da vingança, irmã do desespero, rival da esperança, pode ser casal da por, vermes e mundanas e o espinho da flor, cruel que você ama, amante do drama, vem pra minha cama por querer. Sem me perguntar, me fez sofrer. Eu que me julguei forte, eu que me senti. Serei um fraco quando outras delas vi. Se o barato é louco, o processo é lento. No momento, deixa eu caminhar contra o vento. Que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável? O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável. É quente. Borrou a letra triste do poeta. Só. Correu no rosto pardo do profeta. Verme sai da reta, a lágrima de um homem vai cair. Essa sou B.O. pra eternidade. Diz comigo, não chora. Tá bom, falou. Não vai pra grupo, irmão. Aí, Jesus chorou. Porra, vagabundo, vou te falar, tô chapando. Eita, mundo bom de acabar. O que fazer quando a fortaleza tremeu? E quase tudo ao seu redor melhor se corrompeu. Repa, pera lá, muita calma, ladrão. Cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia. Nada como um dia após o outro dia. Quem sou é? Eu, seu lado direito. Tá balado porque vem, nego, é desse jeito. Durmo mal sonho quase a noite inteira. Acordo tenso, tonto e com olheira na mente. Sensação de mago e rancor. Uma fita me abalou na noite anterior. Alô. Aí dorme, doidão. Mil fita acontecendo, esse aí. Que oração? Meio de 20, ó. A fita é o seguinte, ó. Nós querendo não, ó, fita de mil grau. Ontem eu tava ali de CB no pião. Com truta firmezão, cê tem que conhecer. Se pan se liga, ele vai saber. De repente, ele fazia até um rap num passado recente. Vai ver na fita, cê não acredita quanto tem que ser região. Presta atenção, vai vendo. Parei pra fumar um de remédio. Com os moleque lá, pá, tá ficando os prédios. Chegou depois, pediu pra dar uns dois. Logo com o Patrício, ó, novão e os carai. Fumaça vai, fumaça vem, encha pro coco. Se abriu que nem uma flor, ficou louco. Tava eu mais dois, truque e uma mina. Num tempo a prata show, filmado, vindo guina. O bico se atacou, ó, falou mapa do C. Tipo o quê? Esse brau aí é cheio de querer ser. Deixa ele moscar, me encantar na quebrada. Bom ver se é isso tudo quando vê as quadradas. Periferia nada, só pensa nele mesmo. Montado no dinheiro e cês aí no veneno. E a cara dele tudo arcada, onça ou corre. Tudo pelas verdes, os matam, os morre. Eu mesmo seu cadáver, boa numa hora dessa. Vou me destacar pro outro lado depressa. Vou comprar uma house de boy, depois alugo. Vão me chamar de senhor, não por fogo. Mas pra ele só a zona sul que é a pá. Diz que ele tira nós, nossa cara é cobrar. O que ele quiser, nós quer, vem que tem. Porque eu não pago pau pra ninguém. Eu só registrei, né? Não era de lá. Os mano tudo só viu, ninguém falou um A. Quem tem boca fala o que quer pra ter nome. Pra ganhar atenção das mulheres e outros homens. Amo minha raça, luto pela cor. O que quer que eu faça é por nós, por amor. Não entende o que eu sou, não entende o que eu faço. Não entende a dor e as lágrimas do palhaço. Mundo em decomposição, puro três. Transformo o irmão meu num verme infeliz. E a minha mãe diz: Paulo, acorda, pensa no futuro, que isso é ilusão. Os próprios pretos não tá nem aí com isso não. Ao tanto que eu sofri, o que eu sou, o que eu fui. A inveja mata um, tem muita gente ruim. Ô mãe, não fala assim que eu nem durmo. Meu amor pela senhora já não cabe isso a tudo. Dinheiro é bom, quero sim, se essa é a pergunta. Mas dona Ana fez de mim um homem, não uma puta. Ei, você seja lá quem for. Pra semente eu não vim, então cê enterrou. Inimigo invisível, Judas encolou. Perseguido eu já nasci, demorou. Apenas por 30 moedas, o irmão corrompeu. Atire a primeira pedra, quem tem rastro meu. Cadê meu sorriso? Onde tá? É, quem roubou a humanidade é má. E até Jesus chorou. Lágrimas, lágrimas, Jesus chorou. Vermelho e azul, hotel. pisca só no cinza escuro do céu. Chuva cai lá fora e aumenta o ritmo. Sozinho eu sou agora o meu inimigo íntimo. Lembranças más vêm, pensamentos bons vai. Me ajude, sozinho penso merda pra carai. Gente que acredito, gosto e admiro. Brigava por justiça e paz, levou tiro. Malcolm X, Gandhi, Lennon, Marvin Gaye, Che Guevara, Tupac, Bob Marley, Rio evangélico, Martin Luther King. Lembrei de um truta meu falar assim: não joga pérola aos poucos, irmão, joga lavagem. Eles preferem assim, cê entende usar pioiagem. Cristo que morreu por milhões, mas só andou com apenas 12. Um fraquejou, periferia. Corpos vazios e sem ética. Lota os pagode rumo à cadeira elétrica. Eu sei, você sabe o que é frustração. São máquina de fazer vilão. Eu penso mil fitas, vou me enlouquecer. E um piolho diz assim quando me vê: famoso pra carai, durão, e truta. Faz seu mundo não, João, a vida é curta. Só modelo por aí dando boi. Põe elas pra chupar e manda andar depois. Rasgar as madrugadas só de 1.100. Se sou eu, truta, tem pra ninguém. Zé Povinha, o cão, tem esses defeitos. Que cê tem ou não, cresce os ódios de qualquer jeito. Cruzar cê rebenta, de repente mente vai de ponto 40. Só querer tá no pente. Se só de pensar em matar já matou, prefiro ouvir o pastor. Filho meu, não inveje o homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Lágrimas, molha a medalha de um vencedor. Chora agora, ri depois, ai, Jesus chorou.